Casinha Pequenina, cantada pelo Mário, para casa, Edson Rio de Janeiro. Oh, não te lembra da casinha pequenina, onde nasceu nosso amor? Ai, tu não te lembra da casinha pequenina, onde nasceu nosso amor? Tinha um coqueiro do lado, que coitado de saudade, já murchou. Tinha um coqueiro do lado, que coitado de saudade, já murchou. Não te lembra dos passeios em distantes em que íamos voltar? Ai, tu não te lembra dos passeios em distantes em que íamos voltar? Pareciam dois pombinhos a procurar nossos ninhos a arrulhar. Pareciam dois pombinhos a procurar nossos ninhos arrulhar. Tu não te lembra das montanhas em que andamos a falar em amor? Ai, tu não te lembra das montanhas em que andamos a falar em amor? Pareciam dois pombinhos a procurar nossos ninhos e sem dor. Saudade do tempo passado, ai de mim, pobre coitado, já findou. Oh, não te lembra da casinha pequenina, onde o nosso amor nasceu? Ai, tu não te lembra da casinha pequenina, onde o nosso amor nasceu? Tinha um coqueiro do lado, que coitado de saudade, já morreu. Tinha um coqueiro do lado, que coitado de saudade, já morreu. Da casinha pequenina, onde nasceu nosso amor? Ai, tu não te lembra da casinha pequenina, onde nasceu nosso amor? Tinha um coqueiro do lado, que coitado de saudade, já murchou.